Está autorizado alinhar e decolada 10, vento de 180 graus com 9 nós. Alinha e decola, 76749. O R57 Coro 7 com Coro 24 a bordo, 345 alterna com 345 com fins, 124 a bordo, livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Livre à direita, chame no ponto de espera, 5707. R749 decolou 05, chame o controle em 120.8. Tenha um bom voo e um bom dia. Então, controle 208, boa, 7749. De Salvador, muito bom dia, objeto 6749, ascensão cruzando agora 1.400 pés. O objeto 6749, contato radar na decolagem, sua para o nível 340, saída da El Leda B. 340, Dael Leda Bridge, objeto 6749. Possibilidade de voar direto Bridge da Presente ou da Elsa? Ou direto Leda, 6749. Direto Leda, objeto 6749. Agora o ponto espera próximo, 6707. 5717, ali mantenha 10. Ali mantenha, 5717. Para o táxi web 5898, tem a bordo 123, 3 horas, Galeão. 1, 2, 3, 3 horas de Galeão, tá livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o Web 5898. Tá livre, via Índia e Alfa, chama no ponto de espera pronto, 5898. Web 5717, está autorizada a sua decolagem da 10, vento de 180 graus com uma dúzia de nós. Vira a decolagem 10, 5717, Web. 57 no 7, decolou 08, chame o controle em 1, 20, 8. Bom voo, bom dia, agradeço a espera. Eu que agradeço, senhor. Bom, até amanhã, obrigado. Controle, bom dia, Webjet 57 no 7. Webjet 57 no 7, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 340 na série da El Leda Bridge. Ciente, para 340 da Eulé da Bri, solicitando o PROA de da Eulé presente, se for possível. Realmente, mantendo o perfil Web 5717, temos outro tráfego efetuado na mesma série. Ok, obrigado. Web 5898 está autorizada a decolagem na 10, vento de 190 graus, uma dezena de nós. Iniciando a decolagem no 0, 5898. Foi direto Leda. Direto Leda, 5797, obrigado. E 6749, Recife, 1251, alternei 133, decimal 25. 1251, alternando 3325, boa, 6749. Web 5898, decolou aos 1-1, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. Tenha um bom voo e um bom domingo. 08, igualmente, obrigado. Pro de Salvador, bom dia. É o 5898 da WebJet. Web 5898, contato radar decolagem, sua para o nível 340, saída da El Leda Bridge. Direto da El. Realmente, mantendo perfil, temos outro tráfego efetuado na mesma saída. Ok, mantendo. Obrigado. 251-3325. 251-3325, 577, bom dia. Web 5898, direto Leda. Direto Leda, 5898, obrigado. Foi 98, município no 251, alterna 1-3325. 351-3325, obrigado, web 5898. 804, chame 1208. Voo 1804, acione a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1019, chegada bom. 1804, apertado 4 mil pés, desce para 1019. Controle, Salvador, voo 1804. Prossiga. 1804, prossiga. 1804, só informa que está com um passageiro passando mal a bordo. Obrigado pela companhia, está tomando para o seu. 7, boa noite, 04, solicita algum apoio no solo? Foi solicitado pela companhia, uma ambulância. 7, boa noite, 04, desça para 2 mil pés, sem restrição de velocidade, ajuste no 09. Autorizado 2 mil pés, restrição de velocidade, boa noite, 04. Doutor, bom dia, vou 1995 aqui de 180. Vou matar o foco. Doutor, bom dia, vou 1995. Vou 1995, aciona a identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste no 09, chegada bom. 4 mil, combinei 9 na bom. Afirmativo, 109 é ajuste Salvador. TAM 3517, aciona a identificação, autorizada a chegada bom, desça para o nível de voo 050. Autorizada a retirar o 050 na chegada bom, fio TAM 3517, direito bom. Noticiário 4 está autorizado sinal LS e porta estabilizada. Comando Noticiário 4, autoridade LS e portal estabilizado.